jamais. Um dia ele se inspira por ti dois. Um dia eu não vou suspirar jamais. Por ti dois, por ti eu não. muito bem. Ora, 14 horas e 19 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar com o nosso saudoso Roberto Leal, Bate com Fé. E então, hoje somos o 7 de maio de 2025. Eu, à volta das 15 horas, como ao costume, eu vou dar a minha receita. Podem-se aprontar que vai ser para o lanche. Vai ser uma rabanada desse pãozinho que vocês às vezes têm para aí, que botam para o lixo, ou para as galinhas, quem tiver. Então, hoje vamos fazer uma rabanada para depois tomar com um chazinho. Então, até lá, vamos então ficar com o nosso saudoso Roberto Leal, Bate com Fé. Até já. Passei para a Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Passei para a Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, e olha a rivalidade. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, e olha a rivalidade. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. O Rai é Deus que me guarde, caminhos da minha vida. O Rai é Deus que me guarde, caminho da minha vida. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu. Bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, e olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, e olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Quando lembrei do meu pai, meu Santo Ambrósio querido. Quando lembrei do meu pai, meu Santo Ambrósio querido. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Na dor que vem e vai, também estavas comigo. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, olha ali, olha. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Arc-en-Ciel Orléans. Quando te puser a mãozinha, muitas festas e romarias. Então quem dança faz animar. Thank you. Ora, muito bem, 14 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui agora com o Toca e Dança, a Volta a Portugal. É para todos aqueles que já deram a volta a Portugal. E para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão aqui dos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, fiquem bem, até já. Portugal em direto na TV, viva a Volta a Portugal, aqui na RTP. Amigos, encontra bem começar, vindo norte até ao sul. success is gold, but you won't have my soul. I keep my freedom deep into my bones. I keep my freedom as it was my home. But glitter never lasts. Yourself, I'm watching your back. Gloria, Gloria, I am eyes on ya. Gloria, Gloria, I am eyes on ya. ciega. Quem é que quer dar? Quem é que quer dar? Porrada na pedra. Quem dá, quem dá? Quem é que dá ciega? Quem é que quer dar? Quem é que quer dar? Porrada na pedra. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Tenho uma vizinha para além de cozinheira. No comer e no beber é boa companheira. O que se mete à frente não dura muito não, porque ela devora e devora com paixão. Lá pela terra toda a gente comenta, quem for comer com ela veja bem se aguenta. Porque ela come e não lhe escapa nada, parece que nunca fica saciada. Assim é que é. Ora, 15 horas e um minuto. Ora, muito bem. Ora, cá estou eu então para dar a minha receita de hoje das rabanadas. Ora, então, esses baguetes de pão que vos sobra, sejam mais grossas, mais finas, como elas forem. Não importa o tamanho. O que importa é a qualidade. Ora, então, pegamos numa baguete, partimos mais ou menos 3 centímetros de grossura. É melhor com uma faca de serralhas, para ela não a pisar muito. Cortar lentamente, para ela ficar direitinha. Então, partimos lá rodelas, não é? E depois, pomos 2 pratos, um daqueles de comer a sopa, que são mais fundos. Metemos lá uma chávena de água morna dentro de um prato. E de seguida deitamos 2 colheres de comer a sopa de açúcar e mexemos bem mexido com o garfo ou com a colher, como vocês quiserem. Bem mexido, essa é água morna num prato doce. E depois, de seguida, pegamos num ovo. Se for para fazer poucas, para pouca gente, um ovo já dá para fazer aí umas 10. Por isso, não é preciso. Vocês façam como lhe der mais jeito. Se é para mais gente, bota 2 ovos. Se é para menos gente, faz com um ovo. Então, pega no ovo, mexe-o num prato bem, bem mexido, bem batido. Quanto mais batido, mais rende. Para depois passarmos as rabanadas. E temos ao lado, logo, um tacho com óleo a ferver. Aí mais ou menos 2 centímetros de altura de óleo no tacho. Está a ferver, então vamos pegar no pão, nas rodelas, passamos na água doce. De um lado e do outro. Atenção, não pode estar muito tempo a rabanada parada na água. É com uma mão vira, com a outra vira para o outro lado e já está posta no prato ao lado que tem o ovo mexido, para passar também igual. E depois passar da água no ovo, vai pôr no óleo que está a ferver, não é? No tacho. E pronto, e vai esvirando a seu gosto, não é? Bem lourinhas, não vale a pena depois de estar a ferver, não vale a pena estar com o óleo a todo gás. Médio. Que é para não as deixar queimar de repente. E então depois tem logo uma travessinha ao lado, pode ser com mel, polvilhar por cima com as gotinhas de mel, ou com açúcar e canela, ao gosto de cada um. Queres fazer algumas com mel, faz com mel. Depois está preparadas, fritas. Então, põe ao seu gosto, ou com açúcar e canela, ou com mel. Pronto, está as rabanadas prontas para o lanche. Um chazinho, ou um cafezinho, ou uma meia de leite, ou um galão, como vocês queiram fazer. Está tudo bem. Que interessa é que estejamos de saúde e paz. Ora então, por falar em saúde e paz, como estamos no mês de maio, vamos ficar então aqui com Carlos Soutelo, o meu anjo da guarda. Isto vai ser para todo o auditório, para todos os animadores, para todas as pessoas que nos conhecem e para todas as criancinhas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, para que o anjo da guarda nos acompanhe e nos abençoe todos os momentos da nossa vida. Ora então, Carlos Soutelo, o meu anjo da guarda. Fiquem bem, até já. Oh, meu anjinho da guarda, por favor, escuta o que eu te peço. Bem branquinha a tua farda, só a ti eu me confesso. Meu anjinho do Senhor, abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor. Serei sempre teu amigo.

Muito bem. Ora então, 15 horas e 13 minutos. O tempo passa a correr. Ora então, vamos ficar aqui com São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Este é pedido de António de Sousa Pinheiro, que vai em direção, a passar aqui ao nosso lado, em direção a Paris. E então ele pede para todos os seus colegas de trabalho, de transportes de pesados e ligeiros também pode ser. Isto é para todos. Ele pede esta canção muito linda, que é para todos os seus colegas de trabalho espalhados pelos quatro cantos do mundo. Transportes de pesados de mercadorias. Ora então, fiquem bem, até já. Tu trabalhas sem parar, de táxi ou caminhão, se faz falta é sempre andar. Sobes serras no além, autoestradas sem dormir, para a viagem correr bem, a São Cristóvão vais pedir. São Cristóvão, padroeiro, no céu ilumina a vista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. São Cristóvão, padroeiro, no céu ilumina a vista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. Quantas vezes no caminho dura estrada faz lembrar, vais pedir ao bom santinho para o destino chegar. Motorista, rei da estrada, tu deves rezar também, para teres mão abençoada, como São Cristóvão tem. São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a vista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a pista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. Para descansar, não existas, motorista, vós podeis adormecer. Quantas vezes dessa pista fica o teu destino a arder? São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a pista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. São Cristóvão, padroeiro, no céu ilumina a pista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. Ao partires, bom condutor, faz o sinal da cruz. São Cristóvão é protetor e na estrada te conduz. Ganha fé, bom motorista, terás momentos brilhantes. São Cristóvão, rei da pista, vós guiai os imigrantes. São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a vista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a pista, dai a luz ao mundo inteiro e guiai. que assim seja. Ora, então vamos ficar com Tony Carreira, Coração Perdido. Este é para Manu de Arujo, para todo o auditório, para todos os animadores e para seu marido, para suas colegas de trabalho e para todos aqueles que estão à escuta da emissão aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, Tony Carreira, Coração Perdido. Fiquem bem, até já. Pago à minha porta, tens-me procurado por aí, mas hoje o que faças não me importa, quero até que penses que morri. Quando tu escolheste outro caminho, tanto que eu chorei a implorar, para não me tirares do teu destino, mas tu foste embora sem ligar. Hoje estás com ele por mim a chorar, coração perdido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração perdido, tu quiseste assim. Tu trocaste tudo o que eu te dava por o que pensavas ser melhor. Hoje vives numa linda casa, não tem amor. Amor que procuras nos teus passos, cada vez que ao meu encontro vais. Coisas que tu tinhas nos meus braços e nos braços dele tu não tens. Hoje estás com ele por me a chorar, coração perdido, voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração perdido, tu quiseste assim. Eu agora peço-te por tudo que não me procures nunca mais. É melhor que fiques no teu mundo, já lá vai. Hoje estás com ele por mim a chorar, coração perdido, louco por voltar. Hoje estás com ele, mas pensas em mim. Coração perdido, tu quiseste assim. Toca-me uma, toca-me uma, toca-me uma maria. escalão, toca-me uma Maria Albertina. Ora, 15 horas e 30 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito obrigado por estarem ligados à vossa rádio, à Rádio Arcanciel, para passar uns bons momentos só com a música portuguesa passada por aqui. Ora então, vamos ficar com Portugal na primavera, porque como estamos na primavera, é normal passar uma musicazinha para todos aqueles que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, Portugal na primavera, toca a bailar. Até já. Os campos de trigo a florir, verde esperança cobre os montes, azul é o céu do meu país, água fresca a correr nas fontes, os barcos de pesca a chegar, vêm atracar ao areal, e ao romper do dia a saudade que me diz, meu Deus, como é lindo meu país. Vou ver Portugal, vou ver o sol, vou ver o mar, os sinos da aldeia a tocar. Horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, como o Alérico, como Portugal na primavera a música não quis passar, não é? Também tem as suas temas, não é? Quando não quer, não quer. Ora então, vamos ficar, continuar a minha dedicatória para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão, para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo, e para todo o auditório, e para todos os animadores, para os que passaram, para os presentes e para os que virão. Ora então, para todos nós, o bailarico português. Assim é que é. Então vamos ver se vai dar certo. Até já. Pode vir, pode chegar, assim mesmo é que é, quero ver todos.

Muito bem, 15 horas e 53 minutos, estou quase na minha fim de emissão. Ora então, como estamos no mês de maio, mês de todas as mães espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar aqui, da minha parte, para todo o mundo, para todas as mães. Graciano Sagra, mãe, minha mãe adorada. Assim é que é. Para todas as mães do mundo, que Deus as abençoe a todas e proteja juntamente com os seus filhinhos. Ora então, vamos, fiquem bem. Então, até já. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. Amanhã somos o 8 de maio de 2025, dia feriado. Espero que gozem todos da melhor forma, com paz, saúde e amor, que é o que é preciso. E para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Um feliz dia de feriado. Vamos escutar aqui mais um bocadinho desta música que eu vou passar e até já. A senhora da agonia vai passear para a ribeira, vai passear para a ribeira, ou ai olé e olé, visitar os pescadores. É a sua padroeira, é a sua padroeira, ou ai olé. Senhora da agonia, quando vai a passear, quando vai a passear, oh ai, olé e olé, vai num barquinho enfeitado, para dar a benção ao mar, para dar a benção ao mar, oh ai, olé e olé. Pois é, assim cheguei ao fim da minha emissão. O que é bom, costuma-se dizer, passa depressa. Pronto, para mim, eu considero assim. Ora então, fiquem bem. Uma continuação de uma boa tarde, um bom feriado e um bom fim de semana. E até para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Assim vos deixo com a RTP Internacional. Está marcado para as 15h30, mas antes, Rosário Lira, agora em direto. Há uma cerimónia solene com a entrada dos cardeais na Capela Sistina. Com efeito, nesta altura, o que está a acontecer é que os cardeais estão a sair, os 133, da Casa de Santa Marta, onde têm estado alojados, para irem para a Capela Paulina, no interior do Palácio Apostólico. E quem já viu imagens aqui da Basílica de São Pedro, o Palácio Apostólico é aquele grande edifício que fica por trás. Estamos a falar de cerca de...